Ah, pensou que o guindaste ia acabar? Você vai ter que escutar, vai ter que aguentar até o fim, tem que ser assim. Eu tô aqui, tô na loucura, a mais de 2000 graus subindo a temperatura. Na fissura, não segura, não tem cura. Eu sou problema pro inferno e pro mundão. Na contramão, se joga eu não caio não. É preciso ser malandro de atitude. Eu já falei, tá falado, comédia na nossa área já era, um abraço. Fui na aba reta, bermuda na canela, mas considerado respeitado. Na minha cinta 1765, tá aí os parceiros pra dizer que eu não minto. E você, seja lá quem for, pra semente eu não vim, então sem terror, inimigo invisível. Seus ossos apodrecem enquanto sua boca se cala. Ele quer o meu dinheiro, minha mulher. Puta que pariu. Se seu evento, seu prêmio, panela, o prêmio que eu tenho tá na favela. Eu sou um guerreiro que sente amor e tem fé, que causa inveja, eu sei como é. Fodam-se os bocas de alarme e os vilas nervosas. Fodam-se os polícias corruptos, bandidos e sanguinários. Fodam-se aqueles que querem nos ver com a boca na bosta. Eu não pago pau pra ninguém, eu não pago pau pra ninguém, eu não pago pau pra ninguém, eu não pago pau pra ninguém, eu não pago pau pra ninguém, eu não pago pau pra ninguém.